rebolando nas esquinas, dançando seminua e as passistas nas avenidas. Talões de pelotados, fantasias e emoções, sensualidade à flor da pele e os corações. Os voltados à cobiça, é o entretenimento. Muitos dizem que é cultura, outro divertimento. Tudo isso dura apenas um momento. Eu lhe pergunto, afinal, onde está todo o divertimento? Centenas agredidos, centenas roubados, centenas de acidentes de feridos, milhares de casos, quantas vidas destruídas, arrasadas. Quantas pessoas pelo vírus da AIDS foram contaminadas? 35 mortos em acidentes, 18 suicídios, 82 homicídios, 54 só na capital, estatística passada do nosso carnaval. Carnaval, não vejo nada, nada vejo de legal, não. Meninas, comércio de prostituição, a infância brasileira, exploração. Magnata se enriquece, o povo se diverte e se mata ao som da batucada, se afogando nas drogas e toda essa sujeira. Será que eu posso chamar isso de cultura brasileira? Cultura nada disso, não, a cultura nisso. Sua vida vale mais do que todo esse lixo. Não tenho nada contra o samba, pois o rap também é cultura de rua. Só condeno toda a baixaria que acontece nesses dias. Sou cristão e essa é minha ideologia. 4 dias de ilusão, depois tudo acaba. Volta a miséria de sempre. E toda essa gente, o restante do ano, vive muito mal, afogando suas mágoas na miséria do carnaval. Do carnaval, é. Não vejo nada, nada vejo de legal, não. Cairá sobre os que amam a imoralidade, lascívia, prostituição, adultério, avareza e toda má inclinação. Pode ser que você esteja nessa para esquecer uma dor do passado ou um vazio preencher. Mas aí, se liga na parada, sabe melhor que eu que isso não adianta nada. O governo se preocupa mais com lucro e com dinheiro do que com a saúde do cidadão brasileiro. Mas você não é obrigado a tomar parte nisso. Arrependa-se, põe um fim em tudo isso. É, pois realmente não há o que comemorar enquanto morre tanta gente. Mas simplesmente o povo hoje vive muito mal, afogando as suas mágoas na miséria do carnaval. Do carnaval, do carnaval. Não vejo nada, nada vejo de legal, não. Maldita festa, bárbara babilônica atual. Não vejo nada, nada vejo de legal, não. Sua vida nessa ilusão, sua vida vale mais que uma ilusão. É diversão, ninguém nasceu para ser triste. Acredite, a alegria existe, mas em pecar não consiste. Pois Jesus morreu na cruz pra pagar nossos pecados, pra que todo que nele crê seja salvo e perdoado. Olhe pra cruz, é o convite que eu lhe faço. Conheça Jesus, sinta de perto o seu abraço. Sei que o que estou falando não é absurdo. Experimentei quase de tudo que existe nesse mundo. Só em Cristo está a verdadeira paz, e não na ilusão banal em que consiste o carnaval. Não vejo nada, nada vejo de legal, não. Maldita festa, bárbara babilônica atual. Não vejo nada, nada vejo de legal.